Muito bem, nós estamos ao vivo e on fire. Esse é o seu programa de conversa semanal. Nós somos um papo de bar aqui. Nós não estamos bebendo, infelizmente, né? Que não é permitido, mas a alegria aqui é o que conta, irreverência e histórias horríveis. Ramon, eu sei que você está me ouvindo. Você não pode falar a palavra aqui. Senão, mas vai desligar o microfone, me avisou. Ele desligou. Deixa eu ver. Ele me xingou feio. Foi horrível. Na verdade... Esse negócio de falar palavrão é algo que o cara leva depois que realmente está enchendo a cara. Tudo bem. Eu tenho água aqui, tá? Como vocês estão ouvindo, eu não estou sozinho aqui, felizmente. E nós estamos então aqui na minha frente, ela, que como eu disse no programa de rock, ela gosta de música boa, mas é na festa até o chão, Ana Kuntz. E aí, gente, beleza? Na minha frente também, na direita, ele, nosso mendigo profissional, Ramon. Bom dia, boa tarde, na verdade, eu ainda não sei que horas são. Acordei às 11 horas da manhã com a visita lá em casa, o Ed batendo na porta aqui, todo, diabo, acorda! Eu ainda não sei que horas são, então bom pra você, seja lá o que horas seja no momento. Tudo bem, e na minha direita, ela, a ruiva, a nossa ruiva preferida, que, né, o que eu posso falar dela sem dizer que ela não sabia que estaria aqui? Ela chegou agora, nós já colocamos a nossa mesa queimada e cheirando a brasas. A saúva! Daiane de Arruda Pereira! Boa tarde, pessoal. Eu vim ter guardado de Arruda, né, velho? Arruda? Odeio esse sobrenome. Arruda? Cara, fala com todos os R's que se podem ser utilizados numa palavra. Arruda! Tá, vamos mudar o foco. Lá no fundo, ela que nos abandonou na chuva, na solidão, na tristeza do último programa, mas hoje está aqui fazendo a vez dela com um nome que não condiz com a sua beleza real, Egenara. Chamou o nome de Egenara. Seja menos dramático. Boa tarde, pessoal. O Gabriel tá sendo muito dramático, tá? Eu vou aproveitar a carona pra ir pra casa. Sabe como é que é a caloura nova? Tem que ir pra casa, passar uns dias em casa também, né? Com o namorado. Sei, pra casa. Relembrando o nosso lema, não confiem na Egenara. Mas, vamos voltar ao tema principal do programa. On Fire é bom explicar, claro, agora. Isso aí, pessoal. On Fire. Chega. O On Fire, ele é um programa de tema surpresa, que nem os participantes não sabem, além de mim. Não sabemos. Então eles vão saber agora. Sacanagem. Temos uma hora para queimar uns aos outros nesse programa, o nome é On Fire. E o tema de hoje, senhoras e senhores... Alguém tem alguma ideia do que é? Não. Fala logo. Tem alguma coisa... Eu acho que tem alguma coisa a ver com água, gente. Não, né? Errou! Nosso tema vai ser histórias de escola. Gostei. Deus santo. Espero que vocês estejam preparados, porque aqui eu quero honestidade, tá? Eu sei que ninguém aqui era o bambambam da escola, e isso não vai ser engraçado de contar. Gente, eu só estudava, não fazia nada. Aham. Pelo menos você estudava. Você estudava, pelo menos. Não fazer nada, você continua não fazendo. Não muda muito, né? Mas tudo bem. Então, meus amigos, então o tema é histórias de escola. E eu vou puxar pra ele, mendigo profissional, o cara precisa de dinheiro. Dorme numa caixa de papelão e não é Freeboy. Eu realmente tô precisando de dinheiro, cara. Tô com um rombo. Porra, Ramon, mas minha conta dois. De banco tá com um rombo gigantesco. Somos três, então. Se forem doar pro Ramon alguma quantia aí, podem falar pra mim, que eu também quero, né? Doem pra mim. Me avisem que eu passo a minha conta, não tem problema. Não confio nem, Ramon. Não confio em ti. Ramon. Faz de escola, diz uma coisa. Por que será? O pequeno Ramon ali, oitava até terceiro ano. Como é que era o pequeno Ramon? Era a coisa mais retardada que tu vai conhecer na tua vida, sério. Não sei se a Daya chegou a me conhecer naquela época. Não, sim. Mudou muito, gente. Não, mudou pra caralho. Ele mudou, por incrível que pareça. Não pode falar palavrão. Bip. Poxa, deixa. Mudou bastante. Aí. Porque, tipo, era tipo aquele típico adolescente retardado, sabe? Todos, gordinho, todos de aparelho. Aparelho, até a oitava série eu usava, era a coisa mais feia que existia. Tá, só não tem aparelho, continua feio. Eu continuo feio e continuo gordo. Porém, sem outro aparelho. E mendigo. Não, não, porque, não, porque a minha barba na época, vamos dizer, eu tive comecei a ter barba com 12 anos, na sétima série. Cruzes! Verdade. Isso que acontece quando você toma corticoide e tem muito contato com urânio. Ah. Ele é um mendigo mutante. É. Qual é o seu superpoder? É morar no lixo. X-Mendigo. X-Mendigo. X-Mendigo. Mortandela hoje. Mas seguinte, naquela época, pá, eu era... Imagina, eu já sou feio hoje. Imagina eu, uma criança de 12 anos com bigode de motoboy. aqueles bem de pré, bem de puberdade mesmo. Ô, Ramon, é charme, para. Não é charme, é feio. Não é feio, não. Se eu fosse loiro, eu ia parecer o Belo. O Belo que é um hipócrita porque ele é feio, né? Exatamente. Gente, que fase. Então, ok, vai. Nós temos a pequena imagem do Ramon, que é um mini terrorista, né? Ele é terrorista. A sétima série. Agora, então, Egenara, a pessoa do nome feio aqui, que na verdade é bonita. Egenara. Vamos ser sensatos aqui. Não é tão bonito assim. O nome ou ela? Ela. Nossa! On fire! Eu já vi melhores, mas nada contra você, eu te adoro. Falou o feinho do aparelho, falou, né? Falou o feinho do aparelho. Falou, Egenara. Pelo menos eu tenho nível, tá, pra gente, falar disso. Olha só, eu sou bonita, entende? Sim, eu sou linda, tá? Não fiquem, não, não vão pelas ideias aí desse... Adicione no Facebook. Pode procurar lá, Egenara Padilha, pra te ver como eu sou primeiro, linda, tá? Primeiro tem que conseguir soletrar o nome antes de procurar. Assim, ó, já avisando que Egenara não é apelido, então. É nome mesmo, tá? Infelizmente. Olha, Gabriel. Se fosse apelido já tão ruim, imagina. O meu pai, fosse... né? Meu pai foi corajoso em pôr esse nome. Não, olha, mas, Gabriel. Eu tenho uma pergunta até. Pergunta. Fala, homem. Qual foi a ideia disso? Qual o sentido disso? Olha, nome, vocês Renan, querem que eu fale a verdade? Quero, vamos falar queremos, a verdade. Por vamos favor. Botar o pé na poeira. Gostamos. Não, gente. As más línguas de Ivorá... É, Ivorá é uma cidade pequena, 1.500 habitantes, então... Jura? É tipo o Lajeado do Bugre da vida. É. Aí, dizem as más línguas que meu pai teve uma namorada com esse nome. Pensa! Mas a mãe não sabe, claro, né? Botou o nome, imagina, da mãe. Imagina se a Roselane descobre um negócio desse. Aí pega fogo. O nome da tua mãe também aí é dos mais melhores, né? Roselane. Amor, que nome vamos colocar na criança? Egenara. Egenara? É, Egenara. Mas por quê? Porque eu gosto. Porque foi bom. Ô, Gabriel, porque foi bom. Mulher. Ele gostava dela e não gostava de ti, né? Egenara. Tá. Mas será que não, só, não foi só isso que foi bom no caso de Egenara? Gente, tá, olha só. Aquela sentada fatal. Famosa sentada fatal. Tá. É que o Ramon não entendeu quando eu falei assim, quando o Gabriel perguntou... Fazendo a voz da minha mãe, por quê? E o meu pai falou, porque sim. Aí eu falei, porque foi bom, entendeu? Tu não tinha entendido a meada ainda. Só que vocês perceberam, ela tá fugindo do assunto. Tá, Como é que você era na escola? Volta à escola. Tá, já que ele falou do nome, Gabriel, já que tu falasse do nome, eu era cruel na escola. Porque assim, tipo, ó, Jael, cruel. Porque o meu nome era é complicado, né? Meus colegas... Sim, sim, até duas semanas eu achava que começava com Higienara. Tá, tipo higiene. Querido, menos, tá? Seja menos. Aí, os meus colegas, eles zoavam muito com a minha cara por causa do meu nome. Não, eles me ficavam chamando de Depenara, Capivara. Depenara foi o melhor. Gente, Depenara. Sacanagem. Aí, olha o que eu fazia. Eu era cruel. Aí eu pegava e batia nos meus colegas. Uma vez a gente tava sentado e eu lembro até hoje, é o Maison. O nome do guri também não era muito legal, né? Sim. O cara não tem moral alguma pra falar de mim. Na tua turma tinha algum Suellington, o Sanderson, conseguiu manter o nome? Não. Manders Cleidson, alguma coisa assim. Não. Gabriela, Jéssica, Valéria, todos os nomes comuns. Jéssica com G, né? Não, com J. Tá. O Maison tava sentado na cadeira da minha na frente e ele ficou Maleson falando. Maison! E ele ficou falando. Vai, Maison! Ele ficou falando, Depenara, Depenara, Capivara, não sei o quê. E eu levantei e falei assim, escuta aqui o que tu tá falando de mim. Ah, tu é Depenara, Capivara, não sei o quê. E eu, pof, não tá falando aí da cara dele. Secretaria, meus pais foram chamados na escola. E todo aquele, né, é verdade que vocês já sabem onde que vai dar. E uma vez, na oitava série... Era pra gente concordar com você? Uma vez na oitava série. Não. Na oitava série, eu peguei uma barata, assim, com a pontinha do dedo, e coloquei no cabelo da minha amiga. A vadia foi lá e me denunciou na diretoria. Peraí. Vadia chamou ela de vadia, mas foi você que tirou a barata na cabeça da mina. Mas elas eram amigas. Era só uma baratinha e eu era super amiga dela, era melhor amiga. Era só uma baratinha. Uhum, era só uma baratinha. As duas foram traíras, né, na verdade. É. Não, tu tá ligado que mas era só uma mais, baratinha, aí, era sempre aquela ratazana, tá ligado? Ela jogou na cabeça dela. Dessa esse tipo de coisa eu fazia. Ou eu matava a aula pra ir chega tomar matava refrigerante. Muito bem. Uma vez eu pulei o portão pra fugir da escola. Modelo. Modelo. Também, Daiane, nome lindo, Pereira. Obrigada. Arruda. Daiane Erva de Velha. Vulgo Saúva, gente. Como era? Vulgo Saúva. Bom, eu reprovei no ensino médio no primeiro ano. Foi horrível, porque eu faltava muita aula. Sempre fui zoada, porque eu sou fã do Luan Santana. E sou gremista também, me zoam bastante. Porque zoavam, né? Foi agora só o Grêmio, a porta fechar. Agora o Grêmio é campeão de tudo. Pra virar minha cabeça. Deixa eu pensar. A sua boca vale o preço. Eu também fiz você as coisas. Você não sabe o que é, amor. Pra perder o sossego. Não, é no tempo do meteoro ainda isso. Ai, meu Deus. Como é que é? Te dei o sol. Mas eu sempre fui uma pessoa que sempre ri da minha própria desgraça. Então eu fiz um vídeo, bastante, então, né? Postei no YouTube e passou na escola inteira, assim. Ah, verdade. Aí, gente, procurem no, não no procurem, YouTube, gente. Inclusive. Luanetes. Vida de Luanete, então. Vida de Luanete. Muito bom. Acho que tem isso... quantas aí visualizações? As pessoas... Tem 14 mil visualizações. 14 mil visualizações, procurem. Tá ligado que tem 14 mil... É 7 vezes o número de habitantes da minha cidade. Pois é. Já virou o número de seu vídeo aí, esse beleza de vídeo. Onde é que tu vem mesmo, Pia? Ele veio do final do mundo. Não, tô brincando, pessoas que moram na cidade do Gabriel. Não, eu não tem ninguém lá, ninguém tá ouvindo. Ninguém está nos ouvindo. Ninguém está nos ouvindo em lugar nenhum, eu acho. Ninguém em lugar algum está nos ouvindo. Exato. É, exatamente. Tudo bem, mas... Pessoal, você tem alguém aí nos ouvindo, manda um alô. Que alô que não tem internet? Manda um oi no WhatsApp. 99... Ah, se tem alguém ouvindo... Facebook. Ó, vamos fazer assim, Gabriel, o que tu acha dessa ideia, ó. Se alguém tava escutando a gente hoje, procura um de nós no Facebook e põe lá. Ah, escutei teu programa, gostei de tal coisa, odiei tal coisa. Se tu coisa. Não for colorado, não, me adiciona. Não. Procura um de nós, não. Procura aí, Genara. Claro! Aí, eu falei um de nós, mas não ficar não, podem me adicionar também, gente. Tudo bem? Tá. Aí, se você tá escutando aí, procura a Genara Padilha e manda Regis. Um olá. Padilha não, Regis. Não manda um olá, porque ela tem namorado. Não, gente, é só pra nós saber se tem alguém nos escutando realmente. Então manda um olá sem segundas intenções. Fala assim, ah, gostei de tal ponto do programa, gostaria que mudasse isso. Futuramente a gente vai ter uma página, né, Gabriel? Isso, mas mandem nudes. Agora... Não, isso é nudes. Nudes não, pro Gabriel e pro Ramon. Ana Kuntz, como era você na escola até ano passado, olha a carinha de anjo dela, gente. Só que não, né? Novinha, desce até o chão, olha... Gente, olha a explosão. Eu posso dizer, não, mas não deixe se enganar, que eu era bem bagunceira. Eu era da turma do fundão, a que aprontava aqui pra secretaria. Jura? Aqui, batia nos outros. Credo, gente, eu nunca bati em ninguém. Quase eu apanhei. Eu bati. Eu quase apanhei já várias vezes, mas nunca bati. Só que eu era muito zoada por causa do Ana, né? Ana, banana, bolacha americana. Peraí. Bolacha você americana. Você acha que isso ia ser zoado, sério? Isso é zoado. O nome Ana. Da minha é Egenara. Tu acha que tu foi zoada porque o teu nome não é Egenara. Não, só aqui, por isso. Sai daqui. Tu não tá ligado. Sai dessa porta. Você não tá aqui pra contar história desse tipo. Eu quero saber do podre. Como é que é a nossa escola? Tem que saber do que... Gabriel, tá não bate na mesa, Gabriel. Como é que era se você na escola? Eu já falei, gente. Não, tá, mas não, nenhuma história, nada pra contar. Ah, eu era turma do fundão e me zoava porque meu nome era Ana. É exatamente okay. Isso. Não, essa minha vida é uma... Ó que vida palavrão. Errou. Hello, darkness, nossa. My old friend. A minha vida é uma desgraça. Ah, tá bom, Gabriel. Agora vamos agora ver os teus podres. Agora é a minha vez. Não. Fala os teus podres que eu quero ver. Vamos dar uma base à frase dela. Minha vida é uma desgraça. O que eu posso fazer com elas? O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Voltamos à sua vida de desgraças depois. Então a Genara quer saber como é que eu era na escola. Claro. Você quer saber com essa cara ali, qual... vocês acham o quê? Esse daí, né? Era tipo assim, um nerdzão do fundão. Não, rock, ele é a pessoa que ele não presta atenção em nada e tá, ele entende tudo. Peraí, você é. Quer saber é um de qual época da escola? Do ensino fundamental ou ensino médio? Ah, vai, engolindo. Na oitava ou terceiro ano, duas... você perguntou antes. É uma época bem fluida. Ele começou a namorar e perdeu a vida. Opa! Não, mas não, provavelmente ele perdeu outra eu coisa. Eu comecei a namorar depois que eu me formei. Ou depois não, que eu me formei. Ramon, vai saber. Então não conta. Ah, tá. Mas assim, eu na escola, eu era... assim, eu não era um nerdão porque eu nunca fui estudar. Na verdade, tu é o que capta no ar as coisas. É, tipo, eu tô lá desenhando. Capita. Eu tô desenhando capta. Meu caderno, ouvindo música e jogando no celular, daí eu. Tá, acertei. E, tipo, na escola eu era. Assim, no ensino fundamental foi bem mais complicado. Mas no ensino médio já, tipo, depois o cara cresce um pouco, né? Tu não cresceu já... ainda, amigo. 85, desculpa aí, baixinho. Ah, tá. Não, eu tô falando meu namorado tem 1,93, desculpa aí, baixinho. Baixinho. Baixinho. A mentalidade ela é de um velho, né? Porque não é de um novo. Ela não. É de 10 anos. Mas eu acho que não dá pra... Ninguém tá qualificado pra falar de idade mental. É, exatamente, não, então. Exatamente. Não estamos, todo mundo que tá não. Aqui não calouros é louco. Do coisa. Jornalismo, pelo amor de Deus. Mas assim, eu no ensino médio... Tu acha que eu sou calouro? Tu aí, não, né, Volterano? Eu era o cara que... Assim, eu já era de boas como eu sou hoje. Nossa, não, de boas. Ele era tanto. Relax, pessoa. Eu era relax. Eu parei de me irritar tanto com as coisas como eu era no ensino Mas olha, parando pra ver bem, pra te pensar, assim, para e pensa um pouquinho... Realmente, a gente não pode dar atenção pra essas coisas. Eu realmente... É, agora eu tava lembrando. Reflexão do dia. Do primeiro ao terceiro ano, eu também. Eu a era a muito... gente não pode dar atenção pra coisas que não importam, claro. Isso? Claro. Então sai daqui. Tipo, eu me estressava por qualquer coisinha. E eu chorava muito, muito, muito. Se a Ana viesse e falasse uma coisa... Teu nome ah, é feio. Sei lá, teu nome é feio. Eu chorava. Cara, a gente não pode se deprimir. Tem coisa pior na vida, tipo faculdade. Calma. Tudo pode piorar. Tudo piora. Pior pode piorar. Não, isso aqui não é o café dos campeões. É, pra ficar... Não. É o café dos campeões, tá passando longe. Nem café não tem. Pois é, só um chimarrão tem e uma chimarrão. Aguinha, né? Uma aguinha. Tudo bem, mas assim, Ramon. Mas Ramon. E o Matheus? O Matheus tem história, será? Da escola? O Ramon... Não, o Matheus, ele é o cara que não tem voz aqui, entendeu? Ele, tipo, sabe quando pega o cachorro mas nas cordas vocais? Ô, Gabriel, mas olha a carinha. Deve ter umas histórias bagual, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Olha só, o Ramon, ele tem a cara de alguém que apanhou da vida. Com uma barra de ferro. Nossa! Meteram fogo na minha cara assim, e apagaram com uma pá. É, tipo, e debrilha ele tem a barba. Ele tem 19 anos com uma cara de 43, entendeu? Mas nossa, aqui, só 43? Que... Só 43. Ela tá se vingando que tu chamou ela de feia. Não, daqui a pouco eu tô me confundindo com meu pai, que tem 70 anos. Eu não tenho, olha... Ela tá se vingando que tu chamou ela de feia. Se bem que já teve um cara que achou que era o marido da minha tia. Nossa, tu acha feio também, tu me acha feio, mas eu acho que é a barba. Se você tirar a barba, você parece menos mendigo. Mas... Não, mano, não adianta. Isso é preconceito com barba. Eu quero saber o seguinte. O que tem nessa... Se a gente pensar direito, a escola é uma mini prisão, certo? É. Porque assim, você se você pular calma, o portão, não. Tu que era do 3, vai em Palmeiras, parecia o cara em Diru. Caso, aquela... né? Exatamente. Olha só, na escola, você não tá lá porque você quer, você é obrigado a estar lá, certo? Eu gostava de ir pra escola. Eu também. Eu também gostava. Aí depois o nerd era eu, né? Ô, Gabriel, mas melhor que não, ficar em casa lavando louça ou limpando a casa. Ir pra escola. É verdade. Não, porque... você gostava de ir pra escola, não de estudar. Sim, mas você falou que a escola era ruim. Foi o que eu falei, eu gostava de ir pra escola. Eu também gosto de ir pra escola. Você contar teus amigos em outro lugar que não na escola? Não. A minha mãe não deixava eu sair. Mas na pra junção, me dar uma bosta tinha. Mesmo, né? Era meu uma... Deus do céu. Ah, depois sou eu que falo palavrão, desgraça. É que diabo. Ele não... Tá, controle-se, controle-se. Control. Ah, Deus. Continua, tá, assim, Gabriel tá no raciocínio dele. No raciocínio. A escola é quase uma mini prisão. Dentro da prisão, você tem papéis. Por exemplo, o cara que desenha na escola, ele é o tatuador da prisão. Ninguém mexe com o tatuador da prisão, porque ele pode te ferrar. Você também tem o chefão da máfia da prisão, que é aquele espiada gangue, tá ligado? Anos 5, 6, assim, não sei o que. É, não mexe com nós que vai vir a gangue atrás de você. Tem sim, desses? Sim. Você também tem a galera que não fez nada pra estar ali. Os inocentes. Que são os que apanham primeiro. Que era o meu caso. Só uma nota. De falecendo. Que se... Só uma nota que se tiver alguma pessoa ouvindo nossa programação agora... Já deve ter percebido que o Gabriel é dramático. Demais. Ah, Genara, no ensino fundamental, eu apanhei de 7 caras ao mesmo tempo. Pobrezinho. No ele chão. Falou 7, percebe? Sobreviveu, tu caiu e já levantou, tá de pé, então acha? Tô cara, vivo. Tipo Power Rangers, mas, né? Ao mesmo tempo, Gabriel? Hã? Gabriel, mas ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo no chão, eu tava deitado no chão. Nossa, apanhando. Você era uma pessoa deixa muito deixa eu fazer uma pergunta, mas eram do tamanho do Ramon ou do meu tamanho? Não, tipo, eles eram 2 anos mais velhos que hoje eu. Hoje em dia ele só quer apanhar do André, ele tá na boa. Ou da namorada. Ou dos dois. É que assim, ela é pequenininha, então eu seguro ela pela cabeça, ela não chega, tá ligado? E ela fica lá assim, com a minha. Imagina ser, né? Imagina, cara, eu tenho... Ela falou, eu tenho quase 1,90, minha namorada tem 1,50. Tipo, é, o meu namorado é 1,93. É uma taquarinha. Eu tenho 1,70. Uma taquarinha, que triste. É. Ou será que isso é bom? Ele, não sei. Depende do ângulo. É uma taquarinha. Vamos focar um beijo aí pro Roludo, namorado da Ginela. Eu não falo de falar essas coisas, não posso falar essas coisas. Roludo não é palavrão. É, sim. Não é palavrão, né? A gente pode tá, ser... Tá, falei palavrão. Vocês na escola falavam palavrão? Eu claro, sim, claro, muito, bastante. Com certeza. Até eu chegava em casa falando cada coisa, assim, que a minha mãe queria passar sabão, literalmente, cruzes, na boca. Credo. Aqui não pode falar palavrão, né? Não. Não, aqui é uma sacanagem. Ah, é a gente ia criar um código aqui, tipo, sei lá, pra tu falar um... Tipo, quebrar a perna. Esse é um quebrar código. Quebrar a perna é um bom não, código. Não, mas quebrar a perna é um código só nosso. A gente não pode espalhar o quebrar a perna. É, sim, claro, vamos deixar mas o público... Mas a gente pode falar quebrando... Vamos deixar o público assim, né? Peraí, o que será quebrando a perna? O que será que... Nós podíamos lançar um desafio. Ana nós podíamos lançar um desafiar você. Quem descobrir o que é quebrar a perna, manda no Facebook do Web Rádio da Hora. Se você acertar o que significa quebrar... Uma noite com a Ejanara. Nossa! Opa! Pô, brincadeira, um brincadeira. Aqui, tá valendo. Tava indo uma noite com a Ejanara. É melhor não mandarem essas coisas. Tava indo uma noite com a Ejanara. Ana Kuntz, você quebrava a perna no ensino médio? Sim. Que direto! Gabriel? Oi? Tu ouviu o que ela falou? Ela sim. Quebrava a perna no ensino médio. Exato. Todos. Sim. Gente, vocês eu não. Não. Ah, eu sim também. Ô, Ramon, tu sim. Quem nunca? Ai, nossa, quem só nunca, eu que gente? Não. Eu já em viagem de escola? Eu não. Eu ah, não, não, eu em viagem de escola, não. Não. Eu sim. Ah, nossa, Ana. Que é? Quebradora é de perna profissa. O último ano de ensino médio foi louco. Caramba. Eu te amo, pinga, como chave de amassar. Essa música se Gabriel, ama a tua vida. Não, eu me lembro como que cantor, já te falei que tá melhor agora jornalista. Agora eu vou contar uma história. Don't talk to me like that. Vocês conhecem a Jornadinha? Dava do PF lá em Passo Sim. Yes. Sim. Juntamos uns colegas meus pra ir, né? Busão, pá, essas coisas. Essas noia. Essas noia. E só que os meus colegas... Eu nunca tive uma viagem que eu bebi tanto na minha vida. Acho que só a faculdade consegui fazer mais. Que idade que tu tinha? Isso eu tinha quanto? 15 anos. Nossa! Os caras levaram... Nessa idade, eu se eu fosse tua mãe, tu tava tomando levaram a minha chinela whisky, na tua cara. Eles levaram whisky, vinho, vodka... Cerveja e tinha um cara que sempre fumava maconha atrás do ônibus. Como alcoólico, como alcoólico. Ninguém levou uma catuaba, um corote também. Não, não, era só coisa forte, mano. O que é catuaba que eu não sei? Catuaba é bom, uma, eu não sei o que é, mas é bom. Afrodisíaca. É uma beverage, uma bebida alcoólica afrodisíaca. O fogo dela, em vez de parar aqui, vai parar em outro lugar. Ah, entendi. Tá bom. É conhecida também como bebida Charmander, um sorriso no rosto, um fogo no rabo. Mas, voltamos. Gabriel, que direto. Corta desliga o microfone, Gabriel. Corta antes que os professores cortem professor, o nosso programa. Professor, professor. Mas é, aquela vez... poxa, eu me lembro que foi a primeira vez que eu voltei bêbado pra casa às sete da noite, quando a gente recém tinha chegado. Completamente bêbado de uísque, cara. Como nossa. Tu achou o caminho de casa? Não, é, anos, né? Deus ajuda os bêbados. Deus, é... Mas gente, uma vez... É, isso é uma frase certa. A sorte protege os audazes. E os bêbados. E os bêbados. Tá, peraí. Daiane... Eu tenho uma pergunta. Você é no ensino médio, certo? Certo. A gente já descobriu aqui que cada um tinha o seu papel. A Ana quebrador de perna, a Ejanara era zoada, eu era o quietinho, e o Ramon... Quer dizer, eu era o quietinho, mas usou que nem hoje. E o Ramon, ele era, né, o catinguendo, o negócio do... O mendigo. Mendigo. Ele literalmente bebia igual um mendigo, mas... Eu ainda sim. Bebo igual um mendigo. Ele é meio profissional, cara, que eu tô dizendo. Ele tem 8 horas de jornada mendiga e depois ele volta pra casa. Tá bom. Mas, Daiane, você... qual era o seu papel? Ah, caixa dele. Mas eu já disse que eu era Luanete. Não, mas você... Ah, tá. E eu era gremista zoada por todo mundo. É, só e foi do Cristiano Ronaldo. Eu sempre fui é também. Que, ah, melhor do mundo. A criatura é bonita, Platini né? Platini foi bem melhor. Olha só, a Daya. Zico. Não, mas eu não era tão... Zico. Não, não que eu me ache bonita agora, mas eu era mais feia. A Daya verdade. É bonita. O Ramon, ele me conhece. Verdade. Ruiva. Não, eu não Salvinha. Era também ruiva. Salvinha. Não, ela... Algum defeito ela tinha que ter, ser gremista, né? Não, amor, isso é a maior não, qualidade. Isso não é defeito. Isso aí, essa é a maior qualidade. Isso é a maior qualidade que uma pessoa pode ter. Não. Ah, obrigada. Não, também acho. Não, é uma qualidade não. Maior que isso. Você é gremista, enfim, só um palhaço. Enfim, o programa não é esportivo, né? É, deixa pro esportivo. Mas o programa tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Fala o que você tá quer, filha. Esporte. Tá, estamos on fire conta, on live. Conta uma história pra nós aí do teu colégio. Eu quero colégio. Que você... Peraí, eu vou fazer uma pergunta específica pra você contar não uma história, contar então. Não posso contar a história. Tá? Eu quero que você me conte o seguinte. Alguma vez vou no ensino médio, deu treta na tua turma? Ah, sempre dava treta na minha turma. Mas a gente não fez feiona, festa assim. De formatura por causa disso também, porque deu muita briga. A gente faltava muita aula. Uma vez todo mundo combinava de não ir na aula. Não sei se vocês faziam isso também, mas a gente sim. combinava. Tá, peraí. Gente, na minha época não dava pra fazer isso. Não tinha celular. Entre brigar, ir no show do Luan Santana, ir no jogo do Grêmio, faltar na escola precavendo que você ia faltar. Você estudava alguma época do ano? Sim, né? Acho que não, você rodou uma vez. Não, é que eu rodou. Eu reprovei no ano que eu me apaixonei por uma pessoa. Eu acabei... Ela teria entrado na faculdade comigo. Não é esse, não vamos falar gente, sobre isso. Gente, mas é verdade, eu concordo com ela. É eu porque... também reprovei na oitava série. Porque vocês são burras. Não. São burras. Aí, vocês são burros, porque poxa. Eu faltava muita aula, eu não ia fazer trabalho. Não, eu me apaixonei pelo... Olha só a história. Eu me apaixonei pelo namorado da minha melhor amiga. Traidora. Talarico. Talarico. Fura olho. Deus. Aí eles terminaram o namoro e ele pediu pra ficar comigo. Eu fui a cruel da história e fiquei. Não, e não se fica com um ex de amiga. Claro que não, né? Mas ela queria quando era atual, quando tinha, foi... Eu tinha 16 eu vou me abster de comentários aqui. Abster de comentários pra sim, questão de sim, se eu queria honra. Ficar com ele quando ele já era. É, imagina quando ele ficou solteiro. Nossa, que... Isso aí, Genara, olha. Eu acho que ela tem boas lembranças com esse imagina, cara. Parabéns, Genara. Tá, peraí, peraí. Namorado da Genara não escuta esse programa. Mudando de assunto aqui. Não, mas ele entende, né? Ana. Agora é passado, é passado. Ana, na sua escola, você falou que você brigava bastante, né? Eu quero um exemplo de briga que você teve. Eu já grudei a cadeira nas costas de uma menina. Maldosa. WWE, tá ligado? Perfeitamente normal. Pode confessar que tu já foi presa, confessa. Não, não fui presa. Já foi. Ainda. Ela tá fugindo. Ela é fugitiva. Mas eu e a minha amiga, não desvenda meu esconderijo. Eu e a minha amiga Erika já brigamos daí pra delegacia, gente. Por causa desse boy? O quê? Nossa, que da hora. Fomos pra delegacia. E rolê tudo... louco, né, cara? É porque a porque direção... ela pegou o namorado. Sua piranha! A direção não... Ela não se responsabilizava mais, então encaminhava direto. Claro, vocês eram brigavam de... Vocês eram um bando de delinquente, cara. Como é que eles brigavam tanto? Mas aquela vez foi feio. Foi feia aquela briga. Eu daqui a eu pouco vocês da escola vão virar que nem o Carijo. Vai morrer um por ano. Mas aí hoje em dia a gente é um grude, eu e a Erika, então... Tá. História de briga eu tenho algumas boas. Que tu apanhou de sete caras, essa é boa, né? Não. Essa é ótima. Mas é a melhor. Se você feito. Modificar uma ou outra bem coisa feito, na história dele, vira pornô, cara. que tava... nesse horário não é permitido, né, colega? Quando eu tava no ensino fundamental, eu lembro que eu sofria muito bullying. Aí, tipo, a escola não ajudava a fazer nada. Eu falei, tá, eu vou ter que resolver isso por minha conta. Daí eu comecei a aprender a lutar. Aí, beleza. Eu fazia lá. Lutador profissa. Sim. Por isso que tu gosta de quebrar quem a perna, quem é Vitor né? Belfort? Agora eu entendi. Anderson Silva, que se cuide com o Gabriel. Anderson Silva, você oficialmente tem um novo... Daí ele literalmente calma, vai quebrar a perna. Deixa eu terminar de contar a história. Aí, enfim, comecei a aprender a lutar, não sei o que eu fazia. Aí, um dia, eu descobri que tava me zoando, não sei o que, na escola. Já tinha passado alguns meses de aprendizado. Desculpa. E aí me chamavam, que me chamavam de gay na escola. Isso me chamava muito puto. Por que será? Não sei. Ô, Gabriel, não te sei, chamavam né? de gay, isso te deixava muito puto. Estou on fire! Tá, tudo bem. Aí, é pra alfinetar, ficava, então, né? Vamos lá. Vai ter volta. Aí ficava bravo. Aí um dia eu descobri que na minha bochecha eu tinha colocado um absorvente, cara. Hã? Eu falei... Peraí, volta a fita, que eu não entendi. Nós não estamos prestando atenção. Um dia eu cheguei na sala e descobri que na minha mochila tinham colocado absorvente. Ah. Sujo? Não. Ah, tá. Não, já meteria absorvente parecendo uma atadura da guerra do Vietnã. Ai, que nojo. Tá, mas aí o que eu fiz? Aí eu tirou tava ali, botei a gerencial na mesa, eu sabia quem tinha feito. Daí eu falei, ô, Floninho, vem cá. Vamos conversar sério. Vou quebrar a pau, seu Ana, eu joguei no cá. Chão, ele era mais velho que eu. Eu vamos joguei conversar. No chão assim. Aí ele, o que foi? Eu virei pra ele, dei um roundhouse kick no peito do maluco. Ele foi tipo 2 metros pra trás. Tipo, eu já era maior que ele naquela época, tá ligado? Eu já era, tipo, o segundo, terceiro maior da minha ele sala. Ele se acha o gigante. Quem é que tá aproveitando pra se achar no programa? Quem será? Aí assim, eu meti a bica no peito do vô e dei um soco na Se cara. Se vocês descobrirem, mandem no separar, Face, por favor. O quê? Descobriu o quê? Quem está querendo se achar? Mandem no Face junto com o tá, que é pra eu vou provar que eu não quero me achar, porque logo depois... Junto com os nudes. Um mês junto depois... Junto com os nudes, sem nudes. Um mês depois, eu tomei um socão na cara de um cara mais velho que eu. E foi bem feio, fiquei com o olho roxo pra minha formatura do ensino 2, ensino fundamental. Bem foda. Eu queria ter visto isso. Gente, falando em formatura, que confusão que é conseguir fazer uma formatura numa turma de terceiro ano, né? É, porque a gente tem uma expectativa de formatura de cinema, de novela, e você chega na realidade. Chega na hora, falta comida, não tem bebida. A minha única expectativa da formatura era encher a cara e eu não consegui. Eu consegui, Ramon. Já, eu não queria e fiz isso. Para com esse microfone! Já tá bem longe dela isso. Não isso, gritem. Eu fui arrastada pra casa na minha formatura de terceiro ano. Não sei lá. Não foi pra delegacia de novo? Isso que eu nem bebi muito. Eu não tinha dinheiro Imagina pra comprar bebida. Imagina se tivesse bebido. Eu acho eu que não eu ia bebi tomando muito. É que tipo, eu pensei, pô, vai ter hoje na formatura. Oh. Whisky, vodka. Tá ligado aquelas minas que no final de festa. E esses dias atrás que eu fui descobrir que o meu atual namorado estava na minha formatura, mas a gente não namorava. Nossa senhora. Amor. Tu me viu naquele estado deplorável? Deplorável. Não vou nem comentar. Ramon, tá ligado aquelas minas fim de festa e ficam recolhendo cerveja de copo meio vazio? Sim. E Ginara? Não, gente. Então, mulher sempre ganha bebida. A pessoa foi lá e fez um xixizão dentro do copo e eu tô tomando. Não, que é isso? Eca! Não, mas por falar não. em coisas recolhidas... Você é uma demente! Em coisas meio vazio recolhidas, eu contar uma história que não tem nada a ver com o assunto de hoje. Quando eu tinha a transmissão do Carijo lá em Palmeira, a gente saía às meio-dia de casa e voltava às 3 da manhã. Pra dormir... Quarta-feira. Pra dormir e tirar o cheiro de fumaça, né? Dormir e tirar o cheiro de fumaça, de todo tipo de fumaça. Pra ficar tudo depois, eu não... Daí... De fumaça é aquele óleo de cabaré, o óleo paixão, né? Aquele catinhão. É mais ou menos isso. E eu me lembro que daí, quando terminava a transmissão, o pessoal do Carijo dava umas bandejinhas de frios. E a gente não tinha comido a noite inteira. O que acontecia? A gente ficava passando todo o stand de imprensa catando frios das bandejas. Que nojo! Comer os croquetes. Ah, mas por comida coxinha. Vale a pena. O que o Gabriel falou, isso que eu fico pegando um copo no final da festa, é mentira. Mas assim, durante a festa, se eu ver alguém conhecido, eu e vou a pessoa beber eu também. Me lembra de nunca beber perto da Genara. O que a gente tá fazendo ontem? Isso, cuide pra não beber perto de mim, porque o copo de vocês vai ficar vazio assim, que são segundos. Me dá um golinho, tá tudo, aquele, né? Tá ligado aquele filme que o cara, tipo, ele é um espião. American que, Pie. Se falarem assim, tipo, Constantinopla, ele ativa o modo assassino. E a Genara, ela cachaça, meu Deus do céu. Cachaça. É, a minha mãe. Olha só, meus pais são separados, né? Aí, final de semana, eu fui pra Ivorá, e o meu pai me deu um litrão de cachaça. Que pai, querido. E aí, eu liguei pra mãe. Mãe, oi, tá. Tu nem sabe o que o pai me deu. E ela, tu não me disse que ele te deu cachaça. Eu, sim, vou levar. Passa pro teu pai agora que eu quero falar com ele. Tipo, a minha mãe não deixou beber, mas o meu pai me incentiva, então. Sabe o que cachaça que era? É de alambique. Ah, bom. Achei que dá uma garrafa de Patrícia. Jurupinga. Jurupinga, garrafão de Sete Campos. Olha só. Aqui, ali onde eu moro, o pessoal gosta de tomar caipirinha. Ah, aí eu também trouxe, não, né? Eu tive uma ideia. É bom. Meio que a gente foi daqui descobrir... Vamos fazer uma caipirinha. Que a gente descobrir o que é quebrar perna. Lembrando os maiores de idade, né? Ó, os menores. Quem descobrir o que é quebrar perna... Os menores saem do programa. Quem descobrir o que é quebrar perna e enviar pra página... Ganha uma caipirinha. Nós vamos se reunir todo mundo junto, nós vamos fazer uma caipifanta. Ou um suco gummy. O que é caipifanta? Caipifanta. O que é caipifanta? Por favor. Caipira. Uma caipirinha de Fanta. Você eu prefiro a caipirinha normal. Fanta. Eu também. Eu prefiro a caipirinha normal. E conhece suco gummy? Não. Pega aquela bombom de 20 litros de água. Sabe aqueles ursinhos de goma? Coloca dentro. Enche de cachaça, vodka, rum. O que você tiver pela frente, mete dentro. É álcool combustível. Quanto mais colorido, melhor. Aí você toma e fica sem seu fígado. Não. Tá, lembrando você toma que e morre, somos maiores de idade aqui. Não, não somos. Menos a Ana. Não somos. Tá, eu saio do programa. Não precisa. Não, né? Outra coisa, eu me responsabilizo por ti. Tenho, não preciso que ninguém tem um que gente, parou. O tema aqui é história de escola, cara. Mas deixa eu beber. Bebia na escola, vamos fazer o quê? Eu bebia na escola. Tá bom, então. Não, na escola. História de beber na escola, vai. Hã? História de beber na escola. Não é tua colega que ficou grávida, é beber álcool. É porque... Não, mas... é, porque eu fiquei grávida. Não, mas eu tive vários amigos que ficaram. Não, tipo, teve seis. Seis num ano. Mas então você escapou bonito, hein? É, foi por pouquinho. Deixa foi. Eu perguntar uma coisa pra vocês, pra todos vocês. É. Qual era a coisa mais estranha que tinha na escola de vocês? Na escola quanto alunos ou na escola como não, estrutura? Qualquer como coisa, tudo. A estrutura, alunos, qual era a coisa mais estranha que todo mundo tinha zoava, aquele... Todo mundo zoava? Na minha escola, o lanche era certamente... Quando, eu ia falar isso quando agora, o negócio a merenda. Em, quando o negócio ficou em crise, a partir de 2014, inclusive, se você... Eu não vou ter política aqui, mas fora PT. Se... Cala a boca, Gabriel. Lembra que ficou... Cala a boca, que vamos programa de uma vez ser censurado. Na quem época, eu vou ter que atirar. Vão tirar nós do ar, na época... Falando. Ah, é, porque vai ser por causa disso que vão tirar nós do ar, né? Claro. Na época é, porque ficou... eu tenho um programa de político para de direita e... 2014, 2015, ali que começou a crise, o lanche era certamente... Ou era bolacha salgada... E suco. Aquela, não. Tu tinha que agradecer quando tinha suco. Suco. Tu tinha que agradecer aquele quando suco tinha de vermelho, calma. Sabe que não sabe o gosto, sabe a cor. Então, era certo. Ou era não, a cuca... Não, Chaves, né? Ó. Nem tamarindo isso não tinha. Ou era a cuca seca, bolacha salgada e sucrilhos e iogurte. Aí depois que ficou pior, era só a cuca e o sucrilhos e iogurte. Depois trocou pra só bolacha e iogurte. Mas você ainda ganhou sucrilhos uma vez na vida, eu nunca ganhei. Não na minha escola tinha comida muito boa, era cachorro quente, arroz tinha doce, comida da hora. Pizza na minha escola. Tinha comida muito boa, era o Janjão, né? Janjão. Comia direto. Uma coisa que eu amava que é na escola, canjica. Eu odeio canjica. Ainda se eu quiser comer uma coisa que parece vômito... Eu bebo. Você continua, né? Então, eu bebo. Enfim, na minha escola as comidas eram bem boas. Ou como aquela polenta da RU com arroz, feijão e carne. Não vamos falar mal da comida da RU, que é muito boa. É boa. O gosto tava muito bom. Só que... aquilo parecia uma coisa que tinha saído, não eu entrado. Não vou falar nada, porque a comida de hoje estava exemplar. Hoje de noite vai ter peixe, inclusive. Ramon, uma coisa. Foi nessa época da escola que você começou peixe. O seu curso de curramento de mendigo? Não era pra ser Sim, nessa. Eu fiz o curso com o currador do peixe. Futuro. Tá, Daya, qual era a coisa mais estranha que tinha na tua escola? Tá se achando o host ali, olha a minha só. Vocês cortaram meu assunto? A minha escola era a maior da cidade, né? Falou a mina que veio do 3. Mas ela era um ótimo colégio. Quando ela fala que era a maior da escola, mas era só aquela que tinha. Não, tinha o Borges, tinha o Poli. Tinha o Poli, que o Ramon estudava. Era e a maior Borges. E a mais perigosa, né? Tá, deixa eu não, era bem legal. Poli. Era mais o Poli, ele era da favela. Fala, Daya, mais qual era a coisa mais sinistra? Mas eu acho que não tinha nada, assim. A escola, num contexto geral, a comida era muito boa, a estrutura era muito boa. Eles faziam várias atividades, a gente tinha palestra. Fumava, bebia. A Daya que não queria estudar, então. Não, era muito boa, não tem que... Mas o que tinha de gente bizarra... Não, as pessoas, assim, mas eu respeito todos os estilos, né? Então, pra mim, tá bom. Mas se você quer desculpa, você pode falar. Mas eu penso assim, eu respeito as pessoas de qualquer jeito. Cara, na minha escola tinha uma posição da escola, que era um corredor que ficava entre o banheiro e uma sala de pré, que era chamado corredor da zoeira. Por quê? Juntava eu mais quatro e ficavam pegando o pior... do humor negro e os memes da época e zoando, dando risada e fazendo merda. Memes da época, 84, qual que era o meme? Não, isso foi em 2015, peraí, mais ou menos. Vamos notar uma coisa. Toda sala da escola de ensino médio tem um mongol, né? E a turma protege o seu mongol. Tipo, você tem aquele cara que ele é meio assim, ele não é bem certo das ideias. Ah, eu era uma menina. É, eu tenho a impressão que era pode eu falar essa nome? Pessoa pode, na né? minha não, sala. Era ela a vai Camila ter odiar. Da nossa turma. Gente, a Camila era uma porta. Inclusive... Ela te odeia, Camila. Eu te odeio. Não, desculpa me dizer, mas a criatura, ela era pura inteligência. Inteligência pura. Mas era uma porta imbecil, ao mesmo né? tempo. Sabe como uma pessoa é inteligente, mas é uma porta? Exemplifique essa situação. Pois, como que eu vou dar um exemplo pra você? Ela é inteligente fala pros conteúdos, que ela mas fez. Pra vida... É uma burrice que ela fez. Ai, uma burrice que ela fez. Uma coisa bem tosca, sabe? Ai, gente, é tanta coisa que eu não me lembro. Tá, mas peraí. Mas assim, a gente tem que admitir, é isso que eu tava falando. Toda turma tem um mongol. Se você for pensar, você vai ter Sim. aquela pessoa que, assim, a turma zoava, mas ninguém de fora podia zoar, porque senão a turma protegia. Na minha turma, acho que não tinha. Ah, Camila, acho que era você. Não, na minha turma era eu, só que eu não era protegido. Roubava, todo mundo me zoava em todos os todo lugares, que eu sou homem. Não, mas tinha gente mais... Deixa eu pensar. Não, tinha gente mais retardada, tinha. Todo colégio mas, tinha nego 10 mas mil eu acho que eu acho na que minha turma tinha um colega colegas... meu que era muito inteligente também, que ele era bem zoado, porque ele era meio estranho. Os piores colegas são aqueles que batem. Eu também, a Gabriela, que inclusive ela mora aqui em Frederico, um beijo, Gabi. Ela batia em todos os colegas, todos. Os meninos, ela batia nos meninos. Ela não tá, porque ela tá trabalhando nessa hora. Ela tá fazendo algo que presta, o contrato é nosso. Ela é segurança do noturno hoje em dia. Ela batia em todos os meninos. Fanny, abraço. Você lembra que tem que mandar um abraço pra Pamela, que mandou um abraço. Quero mandar um abraço pro Renato Portaluppi. Pro Regis. Que eu tenho certeza que ele está me ouvindo. Claro, sim, e um abraço muito especial pra todos que estão ouvindo. Se forem dois, um abraço muito especial pra todos. Não, eu só vou abraçar quem toma banho pra essa dor. Porque tem que ter coragem de vir aqui escutar a gente. Muito. Vocês são fortes, só os fortes. Vocês não devem ter nada pra fazer. Absolutamente nada. Mas o que tem alguma coisa pra fazer? Nós somos universitários, dedicados. Dedicados, fazemos trabalhos. Eu dei risada, mas é certo. Como dizia Genara, inteligente nunca, esforçado sempre. Isso aí, o meu lema é esse. Tirando que o Gabriel, ele é esforçado nunca, inteligente sempre, mas tirando isso. Olha só, ele pega as coisas no ar. Fico enchendo minha bola, aí eu vi quando eu fizer alguma coisa errada, vai ser assim. Pegou meio mal essa frase, Gabriel. O que aconteceu com o menino inteligente da nossa turma? Eu falei assim, ó, o dia que eu tiver, que eu tirar alguma nota ruim, vão ficar tipo, nossa, o que aconteceu com você? Você não era assim antes. É que ele puxa saco das professoras porque ele sabe mexer em computador. Aí ele ganha os pontinhos. Pessoal, se contratem, né? Anúncio. Está aí, 9285004. Só que não. Ninguém riu. Não. Ninguém riu. Errou. Não. Errou. Não. Ninguém riu, cara. Foi bem ruim mesmo. Outras melhores. Essa piada foi uma jossa. Olha só, são 4 semanas que nós estamos aqui. Alguma vez eu contei uma piada boa? São 3 semanas, Gabriel. Não, na verdade teve vezes. Na verdade teve vezes. Teve algumas vezes, como... Não posso citar porque é humor negro. Não faremos. Joga fumaça bola. Auschwitz. Depende. Na minha escola tinha gincanas, que era bem legal também. Uma vez eu errei o hino nacional na frente de todo mundo, porque eram umas 70 pessoas. E começaram, tipo, né, a primeira... Aí erravam e tinha que continuar naquela parte. E eu cheguei na parte que eu errei, sabendo, né, mas errei. Eu errava de propósito. A gente se juntava, tipo, 4, 5 amigos, assim, e, tipo, cantava uma música diferente que estavam cantando. Cara, eu não sei vocês, mas... Eu tinha o costume de cantar o hino do Rio Grande do Sul. E eu do Grêmio. Eu não sei que vocês, dúvida. Mas eu sempre fiquei na pior equipe da gincana. Último lugar. Eu também, é sempre assim. Eu nem participava. É sempre assim, gincana. Quem sabe a culpa de ser a pior era sua, né? É que a gincana nunca é do jeito que a gente espera. Porque eu tava lá ou porque era ruim mesmo? Eu acho que era o último lugar. É porque tu quase morre fazendo as coisas e os outros se... Eu acho que é o conjunto da obra. Era muito terrível. É que teu nome é Genara. Ninguém queria chegar lá na frente. A equipe campeã tem. E Genara. Genara, Wes Clayson. Mais Wanderson. Mas eu tenho uma colega de pensão que eu adoro muito ela. E Jéssica. É diferente também. Olha só, eu não aí o pessoal fica Jéssica, falando, ah, não, vamos chamar uma de Maiara, outra de Maraísa. E Jéssica pode ser considerada um palavrão, gente. Eu não vou falar da Jéssica, porque a última vez que eu falei que ela ameaçou de me arrancar um dente, então... Ela é terrorista. Ela é terrorista. A Jéssica não dá pra mexer com ela. Agora levei música. Um beijo pra Jéssica. Quem ouviu na escola? Luan Santana. Mas tu ouve até hoje essa Jéssica. Gente, ele é bom, não, eu me supero. Olha que eu escutava na 8ª série, que eu inclusive fui no show. Restart. Nossa! Quem nunca escutou Restart? Poxa, na 8ª série eu escutava Metallica, eu escuto até hoje, pô. Eu escutava Restart e eu gostava de um guri que apresentava um programa de rádio e Restart. Ele me mandava as músicas. Eu acho que eu devo saber quem é. Não falaremos, né? Mas olha, falando de coisas boas isso da escola, isso era sofrível do Vi, cara. Doía. Uma coisa que eu sinto falta até hoje... MSN. Bah, verdade. Pelo amor, cara. Na minha época era Orkut. Ficar subindo aquela... Orkut, MSN. Nunca cheguei a usar nem Orkut, nem quando, MSN. Quando o crush tava ali, você ficava dentro da história, passou na janelinha. Na época nem era crush. A Ana é Nutella, e outra, era legal quando o MSN era conectado no Inamp. Isso. Daí passava a música, aí o cara tava ouvindo. Aí o cara assistiu algum vídeo adulto e daí ficava lá. XXX. O Boninho estava tocando XXX, Ebony, não sei o que. Ebony Girl. O objetivo era ser a sumique do crush, gente, né? Gente, aquela webcam é tudo de bom tu conversar com a amiguinha do outro lado. Eu tô ligado. Ou amiguinho. Eu tô ligado. Ah, mostrou as tetas também, né? Eu tô ligado que a Dai. A Dai era daquelas que quando o crush tava lá, ele ficava entrando e saindo só pra subir a janelinha, tá ligado? Gente, eu não fazia isso, porque eu nunca fiz isso. Ramon, se tu me acha feia hoje em dia, porque tu não me conheceu na época da MSN? Graças a Deus. É. Não, mas bonita. É brincadeira que tu é bonita. É uma brincadeira. Cantada do dia. Banda, cheiro de paixão. A banda que... Não, gente, fala nisso. Banda Deja Vu. DJ Juninho Portugal. É show. Eu vou te tentar um fato. Se vocês notarem a música da banda Deja Vu, eles eram tão pobres na época que eles tinham que botar o telefone da banda na música. Então ela toca de repente, contate banda Deja Vu 9500, sei o que. Ah, era engraçado. Não, até hoje é pobre. É, até hoje. Não, bom não é, né? Vamos Rica combinar. É Maiara e Maraísa, né? Luan Santana. Eu não consigo ver isso, cara. Tipo, pra mim é que nem pegar um... É que nem botar comida na minha boca, pegar um pedaço, pegar um cabo de vassoura e ficar carcando pra dentro. Mas é que são questões de gosto. É, é péssimo gosto. Não é péssimo, só porque tu não tem um gosto não quer dizer que seja ruim. Não, você tem um gosto. Ele é ruim mesmo. É ruim mesmo, é ruim. Eu gosto, tá bom, continuemos com os nossos gostos e continuamos. Não, vocês ficam com vocês. Eu vou achar uma merda, mas se vocês acham... Não, mas é que achar uma merda. Bora pra o caraca! Você já falou mais pra mim. Matheus Costa. Falou 30! Palavrão, seu filho ele da mãe! Você falou mais palavrão que ele. Eu falei um só. Matheus, seu filho da mãe. Eu falei B-O-S-T-A. Coitado do Matheus. Eu acho que agora a gente vai pra um rápido intervalinho e já voltamos. Que rápido intervalinho? Que rápido intervalo? Tu acha que vai botar o quê no intervalo? TechPix? A gente nem tem audiência. Eu pensei no Santana. Fone TechPix. Ai, adorei. Fone TechPix. Na escola, você tinha um celular na época da escola? Não, gente, eu não tinha. Eu tinha aqueles Nokia 2280. Não, mentira. Tinha um LG, daqueles T375, sabe? Na oitava série, eu ganhei um Nokia. Meu sonho era um V5, que era aquele celular assim que abria. Qual celular você tinha? Não, ensino médio. Não, calma. Porque o meu primeiro celular eu fui ter com 16 anos, né? Ah, nossa. Tá, era aquele Nokia. Na sétima série. Deslizar. Aí depois eu tive um outro Nokia, que era com os tecladinhos, que doía os dedos pra digitar, sim, sabe? Sim, duro. Depois 3, eu tive 3, 1, um Samsung 0. Pocket. Nossa, e agora, atualmente, eu tenho o mais atual de todos. Um iPhone L70. Com a tela destruída. Qual era o seu celular? Cadessa, eu tinha... Na verdade, sempre tive bastante celular, porque meu pai vinha me dando e eu quebrava. Rica! Rica! Porque eu sou rica! Não. Eu sou rica! Eu sou rica! E uma vez eu quebrei. Peraí. Tchim! E uma vez eu queimei um celular de propósito, porque ele me disse que ia me dar outro só quando o meu estragasse. Aí, porque eu sou rica, entendeu? Mas eu tinha no ensino como você médio... Quer, eu quero saber como foi o processo pra fazer isso. Pra na língua um mais fácil. Não, eu molhei gasolina, ele. Gasolina, fósforo. Eu molhei ele, coloquei carregar e disse pro meu pai que... Depois que secou, né? E disse pra ele que não tinha me ligado mais. Aí ele me deu outro. Ah, jogou o celular na mas privada. Mas era tudo barato, gente. Era R$100, R$80 o celular antigamente. Não é não, tão caro. Não, não. Sim, isso em 2010, tá, peraí, Ramon, qual aí é o seu celular? Aí no meu ensino médio eu tinha o Samsung normal, assim, da época. O primeiro que eu tive foi o... Até hoje me lembro, foi o 110 da Nokia. Que era uma tábua. Sim, tô ligado. Maravilhoso, inclusive lembranças pra ele. Inclusive é prova de bala, eu acho. Sim, provavelmente era prova de bala. Eu vi uma notícia que ia voltar esse celular. Vai, não, voltar o 3310. 3100, é que vai voltar. Sim. Daí depois eu tive um outro Nokia, que é aquele fininho, acho que é o 2310. Eu sei. Que eu perdi a tampa numa privada. Tipo, opa! Eu deixei a tampa cair, ela caiu dentro da privada, dentro de uma tubulação de esgoto. Sim. Tipo, passei o resto do meu... Quase até o fim do ensino médio com uma fita isolante em cima do celular tapando a bateria. Quem nunca? Ah, acontece. Quem nunca? Depois eu comprei um T375, usei pra caralho. Olha o palavrão! Eu tenho vontade de pegar esse microfone e tocar na cabeça do Ramon. Dá, mas né? Eu sou querida, eu não faço essas coisas. Não. E agora tem o LG. Não, o LG... Não, peraí, eu acabei. K10. Rico. Não, KDS eu tenho agora. É, agora é o que KDS. Que eu tô pagando, inclusive, deixei atrasar uma dos pagamentos. Olha o SPC aí. Pra quem da Becker que tá me ouvindo agora. Desculpa aí. Desculpa aí. Não entrou meu salário, Ramon. Só entra até o dia 10, então foi mal. Hein, Ramon, tu não recebeu uma notificação no teu celular, uma mensagem? Aí tu fica pensando, ué, mas nem mandei currículo pra lá. Daí, não, mas antes desse eu tinha um Xperia, um E1. Opa! Olha, não, era rico. Um Xperia de entrada só. Rico. Só que a bateria daquilo era uma porcaria. Eu tive que trocar 3 vezes a bateria porque inchava. Gente, eu falava Xperia. Xperia? Eu vou comprar um Sony Xperia? Agora na lancheria tem X-Salada, X-Carne, Xperia. JQuest, mas eu queria sempre quis ter aquele celular, não, porque ele era bonito. Isso. Mas nunca tive. Não? Também, Ana Kuntz, qual era seu celular Ana na época da escola? Kuntz? Era Nokia, tipo, sabe aquele... Tipo, jogo da cobrinha, amiga? É tipo Snake. Melhor jogo. Mas inclusive, o único jogo que eu consigo jogar até hoje. Exatamente. Ah, eu gosto. Ó, palavrão! Matheus, ó. Assustou. É. Também. Eu agora vou contar dos meus, então, olha só. O primeiro celular que eu tive foi quando eu comecei. Eu lembro, acho que eu contei dinheiro que foi ganhando só dele, da avó, não sei o quê. Fui comprando, eu era criança. Eu comprei um Motorola, que era branco com azul. Um azul refletia na frente. Rico! Rico! Rico! Meu primo tinha um desse. Cara, esse aquele celular... V3. É, V3. Cara, esse celular, ele era... Eu achava lindo. Esse celular era incrível. Incrivelmente ruim. Hã? Ah, continua, bem, continua. Só que eu sou técnico. Aí, adivinha o que aconteceu com ele? Ele, obviamente, pifou com o Motorola. Matheus vai te ajudar, Daya. Desculpa. Obrigada, Matheus. E no... Ah, vai continuar a história, cara. É, ela é meio tem um burra. Técnico aqui do lado, poxa. Aí... Você é completamente... Nossa, chamou a menina de burra ao vivo. Ah, normal. Ah, porque ela vai chamar de nada aqui, né? Ela foi chamada de nada aqui. Ninguém foi insultado esse programa inteiro. Inclusive esse celular, eu, né, gente? Quando esse celular pifou, eu acabei ganhando do meu pai, que ele tinha um LG. Era chocolate a vida dele, que era tipo um pedacinho de chocolate preto, assim, que okay, você agora deslizava. A gente pode falar mal da Dark, porque ela não tem microfone. Ela não pode se defender, não, galera. Pode se defender. Aí, e eu lembro que era o pessoal com câmera que eu tive. E eu ficava achando foda de tudo. Tipo, olhava assim... Agora aí, que tu falou que... Ah, tá, pode terminar. Aí depois desse, quando esse celular também pifou, obviamente, eu claro. Acabei ganhando um Nokia, meu pai, que era um Nokia vermelho, que chega pra música, controle de música do lado, que era meio sensível ao sim, toque, sim. Assim. Cara, aquele celular, ele era incrível. Ele era muito... Meu Deus, sonho de consumo. Muito mais tarde, quando eu comecei a fazer web aprendiz... Ateste o microfone, eu comprei... Testando. Tonga. Boa, Tonga. Essa foi boa. Muito mais tarde, Gabriel. Quando eu comecei a trabalhar de aprendiz, eu comprei um Samsung Galaxy Ace. Pra casar. E ficou 4 anos na minha mão. E então, olha, o celular só gira me entre deu dois. Dor de cabeça. E quando eu comprei um S4 Mini, muito tempo depois também. Uhum. Ó, vocês acham que hoje em dia eu sei trabalhar com celular, não sei o quê, por causa desse celular? Ah, eu sei trabalhar com celular, nossa. Ele dava tanto problema que eu tive que aprender. Até que agora... Aprendeu então, na marra, né? Belíssimo. Não, mas, mas uma coisa, ontem eu saí com a camiseta Samsung, tipo do Chelsea. Inclusive, essa tua camiseta é muito linda. É, que eu adoro o Heineken. É. Mas... Adoramos também. Adoramos. Mas o seguinte, eu saí com a camiseta do Chelsea, chegou meu companheiro do apartamento e falou pra mim, ô, Samsung vai travar essa noite, né, safado? Não, entendi. Que piada ruim, Ramon. É bem ruim. Gabriel. Peraí, só nota pra piada do Ramon. Oi? Nota de 0 a 10, piada do Ramon. Ah, 0,5. 0,5 fogos, você... Vou dar um só pra ele, não. Uma chaminha só, um isqueiro só. Você? Ah, pra acender cigarro já tá valendo. Zero? Nada? Sem piedade nenhuma. Olha, cara, sabe que eu sou teu amigo. Não, eu vou na verdade dar... a piada. Ah, não... A piada foi uma bosta. A piada não é foi dele. Fizeram uma piada com ele. A pessoa foi que fez a piada que foi ruim. Eu nem entendi. É que você é burra, né? Não, primeiro você tinha que ter ouvido todo o relato da história do celular Samsung. Mas eu escutei. Gabriel. Todo mundo é burro, tu disse mas que ele é burro que tu deu um nome pro teu celular, chocolate, né? Achei que era Juscelino. Eu sou assim com as coisas. Eu ganhei uma caneta do Gabriel, eu vou chamar a caneta do Gabriel. Não ofenda a caneta. Participação especial, Daya. Arruda. Não, gente. Aruda? Assim, aí, Aruda. Pois é, daí, final de semana, eu fui no cinema com meu namorado. E a assisti 50 tons mais escuros. Sabe o que ela vai fazer? 50 tons mais escuros, caramba! Oh, ai, a Bela e a Fera, eu quero assistir. Não, não, não, tem perigo de quebrar spoiler. Perna nesse cinema? Não dá spoiler. Tem perigo de quebrar perna nesse cinema? Não, não. Não dá spoiler da Bela e a Fera. Melhor não quebrar se perna. Se passasse... Oh! Se passasse garganta profunda, teria. Ei, Genara, não dá spoiler da Bela e a Fera. Escuta só, porque é importante. Não, mas é porque eu quero assistir, não dá spoiler. Não, é uma coisa assim, ó. É só uma consideração pra que se você que tá escutando ou... Ah, continua! Ou algum de vocês aqui que não gosta de musical, não vá assistir Bela e a Fera. Eu estava quase dormindo. Mas o que eu ia falar é que essa garrafinha aqui, eu peguei lá no cinema. O que você fez com essa garrafa? Eu vim pro campus, enchi ela de água. Mais importante que isso. Qual foi o objetivo dessa história? Porque aí... O porquê? Porque a minha garrafinha... O que isso tem a ver com a história da escola? Aqui. Porque tu falou que tu dá nome às coisas, Gabriel. A minha garrafinha não tem nome, porque ela é indigente, entendeu? Não sei de quem era, não posso dar nome pra ela. Não quer me ajudar a dar um nome? Ele não entendeu até agora. Não. Que aleatório, tipo... Ele não entendeu. Eu vou contar que eu fui no cinema com meu namorado ver Bela e a Fera. Não, ela contou que foi no cinema só pra... Não, eu entendi. Eu entendi o que ela quer dizer. Mano, uma porcaria da sua. É, uma porcaria da... Isso, olha, o Ramon está entendendo e tu não entendeu. Eu entendi, eu só achei ruim. Tongo. Tá. Porque tu pode dar o nome pro teu celular de chocolate, né? Tongo. Se eu quiser... Eu vou fazer uma piada muito ruim aqui agora, esquece. Tongo. Não, agora conta. Não, agora não, agora vai estar em conta. É muito ofensivo. Peraí. Já que começou, continue. Não, melhor não. Vai que tem crianças ouvindo. Acho que não só vamos perder o horário. Aqui, como a gente vai ser presa. Ramon, e processados, porque deve ter criança, né? Advogado. Não, porque chocolate é gostoso. Processem só o Gabriel, gente. As meninas são uns anjos, né, meninas? Sei. Até chegar meia-noite, tá olha a cara cheia, da Ana. Descendo. Gente, vocês têm que... Olha, vou falar uma coisa aqui agora. Vocês têm que conhecer a Ana, quem não conhece e tá escutando. Porque é uma cara de anjo, uma coisa tão... Uma cara de anjo, uma mente de demônio. Eu adoro essa guria. Não, deixa. É melhor que passar calor. Estou queimando, está acabando um fire, minha gente. Que horas são agora, finalmente, Matheus? Graças a Deus! Tá bom, vamos para os agradecimentos finais. Então, nós vamos agradecer aqui ao Matheus, que ouviu nossas muito bobagens. Isso aí. Matheus, não aguentar isso. É nóis. Ele não teve escolha. Não, tá ligado que ele tá com o fone desligado, tipo... Melhor pessoa. Isso aí, melhor pessoa. Agradecer também aos nossos professores da rádio que nos deixaram nesse horário que não se vão continuar depois desse programa. Tomara que não tenha. Grande gremista Eduardo, te adoramos. Peraí, se tiver um professor ouvindo isso, por favor, desculpa, a gente tá começando, tá? Foi sem querer. Nas outras vezes, mentira, foi tudo programado. Ele falou que ia fazer tudo isso. Vai, vocês não vão agradecer a minha participação especial? Não! Vai pra casa agora! Daia, muito obrigada pela participação especial. Tá bom. Daiane, que se dispôs a estar aqui com a gente. Ramon, obrigada, Ana, porque eu não tinha nada. Obrigada, galera. A gente até semana um que vem. Guilherme tomar na jabiraca, porque não quis estar aqui hoje. Sim, que ele foi parar no Lollapalooza, o safado. Gabriel, quinta-feira. Quinta-feira nós temos o programa Rock Voice, 13h65. Com eu de novo. Com ele e com a Egenara. Egenara estará presente. A linda diva pele Cordieva. Adicionem ela no Facebook. Espero que você não volte para casa. Cordieva. Não vou. Esse final de semana eu vou ficar aqui. Na tristeza, na solidão. Tá na minha língua chamada de Baum isso, mas tudo bem. De quê? Baum. Baum? What? É. Baum? Schwartz. Hã? Schwartz? Nada, esquece. Vamos encerrar o programa, vamos. Acabou. Tudo bem, então, obrigado por quem ficou ouvindo a gente. Se alguém ficou ouvindo a gente. Tá, deixa eu só obrigado. Falar uma última coisinha, então. Não esqueçam, se tiver alguém aí escutando o programa, manda lá no Face, tá? Manda que escutou. Manda os pontos negativos e positivos. É isso aí, galera. Valeu por hoje. Um beijo. Beijo, tchau. Obrigado por tudo, galera. Obrigado pela audiência, pela paciência, como diz o Faustão, que precisa muito. E é isso aí, até semana que vem. Tchau, tchau.